Olá. Onde está a esperança do mundo? A esperança do mundo está em muitas coisas. Nas filosofias que as pessoas defendem, nas suas crenças. Muita gente acredita, num futuro que o homem vai, conseguir consertar as coisas por aqui. E há muitas formas de pensamento, de um otimismo sem lógica, na verdade. É um otimismo apenas porque as pessoas querem acreditar em certas coisas. Por outro lado, tem também as ideologias, dos poderosos, as ideologias que são manipuladas pelos poderosos para que as pessoas acreditem que um determinado sistema político vai consertar o mundo, que ele está alinhado com as coisas de Deus. E por outro lado, aqueles que são contrários às coisas de Deus também acreditam que essas ideologias podem fazer alguma coisa. Verdade é que nada disso vai resolver nada, são esperanças vazias. Israel, nesse particular, deveria ter uma esperança correta, uma vez que eles têm as escrituras, uma vez que eles têm motivos, para terem uma esperança sólida. Entretanto, a esperança de Israel tem sido distorcida ao longo dos tempos. Se a gente for olhar para Israel hoje, perguntar para qualquer israelita, aonde, ou em quem está a sua esperança, você vai ver respostas que às vezes até parecem parecidas com alguma coisa familiar, dentro daquilo que a gente vê nas escrituras, mas misturada com uma série de outras coisas que afinal não leva também a nada. Nós vimos que no início aqui do livro de Isaías, que nós estamos estudando, vimos no início do capítulo 49 que Israel sempre foi informado sobre a identidade do seu Messias, quem ele é, como ele viria. E essa identidade foi revelada de várias formas e foi sendo completada, de profeta em profeta, de livro em livro. E vimos no início desse capítulo em especial que, mais uma vez, é afirmada ali a singularidade do Messias. Ele é alguém único na sua humanidade, ou seja, a sua glória sendo encoberta. O texto fala sobre isso. E ao mesmo tempo, alguém de palavras poderosas que viria. E também fala ali das suas conquistas. Ele cumpriu perfeitamente aquilo que Israel não tinha sido capaz de cumprir, uma vitória perfeita, uma vitória que, apesar de parecer uma derrota na cruz, é a verdadeira vitória de Deus, e de alcance amplo, além de alcançar Israel plenamente. Isso vai acontecer ainda no futuro. O Messias, ele alcança também gentios. Alcança e continuará alcançando até que chegue, o tempo em que isso se completará. E o texto prossegue, dando informações que também falam desse assunto e da esperança, os motivos para que Israel tivesse esperança. Não nessas coisas que são aprendidas das filosofias do mundo, das ideologias, mas das escrituras, e particularmente a esperança no Messias. É a única esperança verdadeira e sólida que os israelitas podem ter, mas não um Messias imaginário, um Messias qualquer, o Messias que veio e que voltará. Portanto, prosseguindo aqui na leitura, do capítulo 49, nós temos aqui dos versículos 7 a 13 o seguinte: Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes: Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor: No tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei, e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e para aqueles que estão nas trevas: apareçam, e eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Esperança no Messias, é sobre isso que esse texto fala. E ele dá aqui quatro razões principais. Mas antes, olhando aqui só, veja o versículo 7 aqui, que é um versículo que a gente costuma chamar dobradiça, né? Ele se encaixa na passagem anterior que nós vimos e se encaixa também nessa passagem. Aqui veja que novamente é o pai aqui falando com o filho, Deus falando com o Messias. Essa ideia que a gente tem aqui, como a gente já tinha visto no texto anterior, e ele está falando: olha, aquele que foi desprezado, foi detestado, e que foi servo de governantes, ou seja, ele foi subjugado, essa situação vai se inverter. Reis o verão, se levantarão, líderes verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Portanto, esse versículo ele está ligado com a passagem anterior e ele dá uma espécie de introdução para o que vem a seguir, ou seja, os vários aspectos aqui através dos quais deve haver esperança para Israel, e todos eles dizem respeito ao Messias. Ou seja, o Messias em seus vários papéis aqui, papéis únicos que somente ele pode desempenhar. O primeiro deles é o Messias como restaurador. O Messias é o restaurador. O texto fala que do território de Israel, um território que historicamente foi perdido várias vezes, aliás, já houve uma falha na ocupação do território. Quando a gente estuda o livro de Josué, o livro que fala da conquista, conquista é uma palavra que pode dar a entender que houve uma ocupação plena, totalmente satisfatória, mas ao ler o livro nós percebemos que não. Essa ocupação foi falha, ela foi uma ocupação fragmentada. As tribos de Israel não ocuparam totalmente o território, ficaram outros povos ali, e isso acabou gerando uma série de problemas, inclusive a época seguinte, que é a chamada época dos juízes. Nós vemos esse ciclo constante de insurgências ali, confusões entre as tribos, e o ataque dos inimigos que se prevaleciam dessa fragmentação. E O fato é que sempre movido, motivado, né, essas ocupações, sempre motivado pelos pecados, Deus punia. Israel mostrava que Israel estava errado, mandava ali os inimigos. Sempre houve invasões, até que veio o cativeiro, na época justamente da profecia de Isaías. Esse cativeiro estava para chegar. Houve o cativeiro assírio e dos tribos do norte, e haveria ali na frente, como Isaías tem comentado aqui, o cativeiro de Judá, pela Babilônia. Então, esse território foi sempre alvo de ocupações. E nunca, é sempre bom a gente lembrar, né? Nunca Israel ocupou totalmente o território designado por Deus. O fato é que haverá uma restauração desse território, não uma restauração pequena, temporária. E o retorno da Babilônia meio que antecipou isso, né? Não foi uma ocupação plena também, mas gera uma esperança do que Deus é capaz de fazer. Ao retornar da Babilônia, eles deveriam perceber que Deus mantinha as suas promessas perfeitamente em mente e perfeitamente em cumprimento. Ele não as invalidou, ele as manteve sempre válidas. Isso, portanto, o retorno da Babilônia era apenas uma amostra do retorno final à terra, justamente ligada ao retorno do Messias aqui para nós. Aqui para o mundo, com o retorno do Messias, sim, o cumprimento pleno. E o texto fala de uma restauração, a terra sendo restaurada, as pessoas podendo desfrutar. Isaías já tem falado bastante disso, mas aqui, veja, é novamente falado de um papel, o papel de Messias como restaurador. Israel poderia ter a sua esperança num território restaurado, e pode ter essa esperança, contanto que essa esperança seja colocada no único que pode restaurar a terra, que é o Messias. Falando em restauração, a igreja conhece a restauração do Messias, uma restauração espiritual, que somente quem conhece Jesus sabe o que é ser restaurado, ter a sua vida restaurada nas suas diversas áreas, porque o principal é restaurado por ele. E claro, sabemos que ainda falta, há coisas a serem restauradas. Não desfrutamos aqui de coisas que certamente desfrutaremos junto a Jesus no futuro. Então, também há uma esperança de que desfrutaremos plenamente da restauração que já temos hoje, mas que será desfrutada de maneira plena no futuro. Então, o Messias é o restaurador, o texto nos mostra isso. O Messias é o libertador. Israel foi liberto ali do Egito, de uma situação de escravidão. Se tornou um emblema da libertação de Deus. A Páscoa é uma celebração contínua dessa libertação. A Páscoa judaica, né? A Páscoa original é um lembrete, é um memorial a essa libertação de Deus, libertação poderosa. E houve outras libertações, justamente eu falei aqui da época dos juízes, em que havia os libertadores. Deus foi levantando pessoas ali, Gideão, Jefté, o próprio Sansão, e pessoas que Deus levantava exclusivamente para aquele momento, para aquela libertação, para que o povo não fosse exterminado, eliminado. E assim Deus foi livrando Israel por algum tempo suficiente para que eles continuassem sobrevivendo, continuassem seguindo em frente. Mas o texto fala de uma libertação definitiva. O texto fala de pessoas que são chamadas podem sair aí dos seus cativeiros, podem sair dos seus esconderijos, os lugares onde vocês estão escondidos. Israel sempre experimentou isso durante a sua história, e lá na frente vai experimentar de novo no tempo da grande tribulação. Vai haver, no final da grande tribulação, essa grande opressão sobre Israel, até que venha o Messias, e ele vai dizer: podem sair, vocês agora estão totalmente libertos, totalmente a salvo. Nunca mais eles serão atacados por ninguém, estarão totalmente em defesa, né? Num lugar onde estarão totalmente em segurança junto ao seu Messias. Israel pode sim ter a esperança de uma libertação plena, algo que eles também nunca experimentaram. Israel nunca esteve confortável, nunca se sentiu totalmente seguro. E claro, agora, após terem rejeitado o Messias, eles têm passado por coisas como o Holocausto, esse triste, né, episódio da humanidade. E hoje, se alguém pensa que porque Israel tem um estado militarmente poderoso, etc., eles estão seguros, eles não estão. Basta ver o que aconteceu recentemente com o sequestro ali de vários reféns. Embora tenha havido retaliação, exista aliança política ali com os Estados Unidos, nada disso significa que eles estão seguros. A segurança deles, a plena libertação deles, só ocorrerá através do seu Messias. E a igreja evidentemente não vive às voltas com a igreja não é um território, não tem um território para defender, nada disso. A nossa libertação, ela aconteceu já. E quando eu falo igreja, evidentemente isso inclui os judeus convertidos, os israelitas convertidos, sem dúvida alguma. E nós, que conhecemos Jesus, que entregamos nossa vida a Ele, conhecemos, sabemos o que é a libertação espiritual já. Deus nos libertou de tantas coisas e ainda estamos num processo em que lutamos aqui, né? Fomos santificados. Ou seja, fomos separados por Deus, mas vivemos uma santificação constante, que é requerida de nós, inclusive, mas ainda somos pecadores e lutamos com o pecado. Portanto, algo nos aguarda, que é uma libertação final, ou seja, a santificação final, quando estaremos livres da presença do pecado e do poder do pecado. Então aguardamos isso e temos efetivamente essa esperança. Todos os que confiam em Cristo, sejam judeus, sejam gentios, seja pessoa de qualquer raça, tribo, língua, nação, a esperança é a mesma, porque o Messias, o Salvador, o Libertador é o mesmo. O texto nos fala também do Messias como o mediador. Na antiga aliança havia os mediadores, os sacerdotes, que faziam lá os seus sacrifícios, ofereciam sacrifícios em favor do povo. Mas nem os sacerdotes e nem os sacrifícios eram perfeitos. Nem os sacerdotes e nem os sacrifícios eram definitivos. Eles eram temporários, eles eram imperfeitos. Aliás, o livro de Hebreus, carta aos Hebreus, fala claramente sobre isso, dá uma lição muito clara sobre essa questão dos sacrifícios, do sacerdócio, da antiga aliança, que carta aos Hebreus chama como sombra do que haveria de vir, apenas uma sombra da realidade que é Cristo. Uma aliança que não foi cumprida pelos israelitas. Eles não puderam cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Eles tinham um pacto com Deus ali, assumiram serem obedientes, desobedeceram. Os sacerdotes não poderiam resolver plenamente. Aliás, os próprios sacerdotes falharam, até nas coisas mínimas. Portanto, o mediador da nova aliança, que é o Messias, que é Jesus Cristo, cumpriu plenamente. Ele diz que estabeleceu uma nova aliança no seu sangue, ou seja, na sua morte. O sacrifício de Jesus, proporcionou que ele cumprisse totalmente, cabalmente, a vontade de Deus. E é esse Jesus, é esse Messias que se apresentará lá no futuro como o mediador de Israel em particular. Claro, ele é mediador da nova aliança de todos os salvos. Mas ali a nação de Israel é convertida, redimida e ali submissa ao seu Messias, levada ali aos pés do seu Messias, terá a ele como o seu verdadeiro mediador. O texto fala aqui de que nele está essa aliança. A aliança está feita nele, converge para ele. Ele é aquele que dá sentido à verdadeira aliança entre Deus e o seu povo. Israel só pôde ter essa esperança, ou seja, de ter uma aliança com Deus plenamente cumprida em Jesus Cristo, que é o seu Messias. Para isso, eles precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é aquele que cumpriu efetivamente as Escrituras. Não há outro que possa vir aqui e reivindicar ser o Messias, apesar que, outros andaram por aí, como o próprio Jesus disse. Lá em João capítulo 10, quando ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, veja bem o texto de quem está falando. E veja que no futuro o próprio anticristo se fará passar pelo Messias. A igreja desde já é composta por aqueles que confiam em Jesus como o seu mediador pessoal. Ele é o mediador, ele é o sumo sacerdote encarregado de nos representar diante de Deus. E ele está lá. Paulo diz que existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele diz isso na primeira carta a Timóteo. Jesus Cristo, homem, ou seja, o Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo que veio, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus nas alturas. Ele é o nosso mediador hoje, ele é o nosso mediador no futuro. O texto segue dizendo também que o Messias é o pastor. Interessante que Jesus conduziu e cuidou de Israel no passado. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, dos versículos 1 a 4, veja o que Paulo diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, ele está falando dos seus antepassados israelitas, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando aqui da saída do Egito, do Êxodo. Então ele está dizendo: vocês não podem ignorar que todos eles passaram por ali, né? O pessoal que chegou até a terra prometida passou por essa experiência, né, de atravessar o mar. E todos foram cuidados ali pela nuvem que obstruía o sol. Em Moisés, diz ele no versículo 2: todos eles foram batizados na nuvem e no mar. todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, Paulo diz. Interessante esse texto, porque esse texto diz que o Messias, de forma invisível, sempre esteve com Israel, sempre esteve ali cuidando, cuidando para que eles pudessem chegar à Terra Prometida, cuidando deles em tantos outros momentos. E é esse mesmo Messias, esse mesmo Jesus, que vai cuidar deles no futuro. O Jesus ressurreto, o Messias ressurreto, retornará. Os textos dizem que todos o verão, todo olho o verá, quando ele retornar à Terra, com sua presença física, inclusive. E ele será para Israel o pastor que dirige, alimenta e cuida. Interessante que o texto mostra Israel aqui como se fossem ovelhinhas. Eles vão ser apacentados, eles vão ter uma pastagem, eles vão ter água, eles vão ter alimento. Essa figura sempre foi transmitida para Israel, o povo como um grande rebanho que Deus cuida. O Salmo 23 diz que o Senhor é o pastor, né? Davi dizendo ali, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, e por aí vai. E o texto aqui diz que Jesus vai cumprir isso de forma plena em relação a Israel. Eles vão ser cuidados por Jesus Cristo lá no futuro. Eles vão olhar para ele e ele vai conduzir, vai dar tudo o que eles precisam. Eles não vão ter falta mais, não vão passar mais por necessidades, não vão precisar virar banqueiros ou virar donos de grandes conglomerados para poderem ser cuidados. Eles vão ter o bom pastor a cuidar deles. Aliás, é nisso que está, ou deveria estar, a esperança deles. Estar sob o pastoreio de Deus por meio do Messias. E é essa a esperança da igreja. A igreja ouviu a voz do bom pastor. No mesmo capítulo 10 que eu mencionei agora há pouco de João, do Evangelho de João, é dito que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele as chama, cada uma pelo seu nome, porque ele as conhece. E elas conhecem a voz do pastor quando ele as chama. A igreja é composta por essas pessoas que ouviram a voz do bom pastor, por aqueles que são conduzidos e cuidados por ele, hoje e no futuro. Que coisa boa a gente saber de tudo isso, não é mesmo? Que coisa boa nós sabermos que temos acesso a Deus por meio de Jesus, que é o Messias, e que ele fez uma aliança conosco, uma aliança no seu sangue. Essa aliança, ela é cumprida em nós por já sermos salvos, por já estarmos num relacionamento vivo com Deus, mas é uma aliança que se efetivará plenamente no futuro, com o retorno, com a volta de Jesus. E aí sim ele vai unir todos os salvos de todos os lugares, épocas, nações, aqueles que ele irá salvar aqui na terra quando ele retornar, e muito especialmente o remanescente de Israel, aqueles que irão crer nele. E nós temos o privilégio de termos sido acrescentados, como Paulo diz, aquele ramo enxertado na oliveira verdadeira. E assim devemos ser gratos a Deus porque nós fomos restaurados, libertos, somos pastoreados pelo Messias, por Jesus Cristo. E assim também nós devemos alimentar a esperança de que um dia seremos plenamente restaurados, libertos, e vamos estar na presença do nosso bom pastor para sempre. Isso deve nos mover, isso deve aquecer o nosso coração e dirigir a nossa vida nesse mundo perverso, caído, nesse mundo cheio de pecado, cheio de rebeldia contra Deus. E claro que, por conta disso tudo, nós temos o dever de proclamar que somente Jesus dá essas coisas: verdadeira restauração, verdadeira libertação, verdadeira aliança com Deus e verdadeiro pastoreio. Que Deus nos ajude em tudo isso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.